Nem conto com os que somem e me culpam, sem procurar saber com que eles se ocupam. Enquanto os meus lutam, alguns sem nem saber pelo que mais. O tempo não para, vai ficar de cara quando vê que ficou pra trás. Só eu sei o quão difícil foi levantar, mas tô de pé. Só sei que meu caminho eu faço como eu quiser. Até melhor dizendo, como o bom Deus permitir. Rezo pra não morrer por dentro antes da hora de partir. O tempo passa e nada que cê passa consegue impedir. Fugi pra não ser decomposto por traças, correndo do fim. Se é assim, copo e cigarro na mão, um trago e um corte. Perto ou longe desse fim, certeza na vida é a morte. Fica parado então, que o mundo gira. Do alto de uma construção, bico se atira. Polícia que atira e tira a vida de quem não tem nada. Mais um corpo fica na calçada, madrugada das almas penadas. Mas se vai mais um na cadeiragem de quem o desconhecia. Flaguei que a vida é um passaporte que berra um dia. Na cadeiragem do que desconhecia. Flaguei que a vida é um passaporte que berra um dia. Ah, mostra não que o mundo é sinistro. Fica esquisito, é ver pra crer. Vivo pra vencer, por mais que seja difícil. Resisto, o compromisso prevalecer. Mas tem cuzão que desacredita. Não sei qual que é a fita e também nem quero saber. Então me diz quem se habilita. Dinheiro que facilita, mas é na minha corrida. Eu programado pra morrer. Mostra não que o mundo é sinistro. Fica esquisito, é ver pra crer. Vivo pra vencer, por mais que seja difícil. Resisto, o compromisso prevalecer. Mas tem cuzão que desacredita. Não sei qual que é a fita e também nem quero saber. Então me diz quem se habilita. Dinheiro que facilita, mas é na minha corrida. Eu programado pra morrer. Programado pra morrer. Programado pra morrer. Quem vai dizer que não é verdade? O mundo louco de pera maldade. Submundando inimigo interage. Age, bate de forma covarde, abate. Muitos dos meus se foram. Me pergunto como isso acontece. Resposta vem ao ver sua sombra indo embora quando escurece. A alma permanece às vezes meio que perdida. O cobertor já não aquece, o corpo sem vida. Mas respiro fundo, a vida segue. Sabendo que o dia ela acaba, mantenho o controle. Não posso deixar que me leve. E mesmo que eu pudesse, eu prefiro traçar meu caminho. Pra não me deixar ser levado por rosas a ponto de não escapar dos espinhos. Nasci sozinho e ainda assim tenho por quem correr. Prossigo na mesma batida, sangue na corrida sem retroceder. Vai chegar o dia de colher, vai buscar o que cê plantou. Procura quem vai correr, não lembra com quem somou. Só a verdade me interessa. O amor pelo corre, minha família, mas cuz eu carrego tipo pagador de promessa. Inimigo esperando uma brecha, desvio da seta. Certo meu passo, dou certo caminho. Dos que tão sorrindo, cê bem distingue verdadeiro dos falsos. Daqui nada se leva, ouro e a prata já tem dono. Das cinzas, cinzas com o pó, e se subiu já não tem como. Quantos não anteciparam a ida na busca de um trono? Dos que se foram e levaram minhas noites de sono. É a lei da selva de concreto. Esse mundo é tão sinistro que dizem que é dos espertos. Mostra não que o mundo é sinistro. Fica esquisito, é ver pra crer. Vivo pra vencer, por mais que seja difícil. Resisto, o compromisso prevalecer. Mas tem cuzão que desacredita. Não sei qual que é a fita e também nem quero saber. Então me diz quem se habilita. Dinheiro que facilita, mas é na minha corrida. Eu programado pra morrer. Mostra não que o mundo é sinistro. Fica esquisito, é ver pra crer. Pra vencer, por mais que seja difícil. Resisto, o compromisso prevalecer. Mas tem cuzão que desacredita. Não sei qual que é a fita e também nem quero saber. Então me diz quem se habilita. Dinheiro que facilita, mas é na minha corrida. Eu programado pra morrer. Programado pra morrer, nós é. Certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Lado certo é, dê no que der. Firmeza.